Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, hein? Eu gosto de coisas que você não gosta. Você gosta de coisas que eu não gosto. E será que dá para discutir essa coisa chamada gosto? Essa é a ideia do programa de hoje. Falar com gosto sobre discutir gosto. Para começar, uma frase de Oscar Wilde. Meu gosto é muito simples. Gosto do melhor de tudo. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Este programa chega até você com o suporte de alguém que presta um serviço inigualável a quem está disposto a refinar o seu gosto. O Itaú Cultural. Acesse o site www.itaucultural.org.br e dê uma olhada na infinidade de programas culturais que eles disponibilizam de graça. É uma pós-graduação em gosto. E um exemplar do meu livro Nós Que Invertemos as Coisas, esta semana vai para Thiago Diesel, que comentou assim no podcast O Efeito Mozart. Salve, Luciano! A música sempre fez parte da minha vida e tento utilizá-la de forma correta. Muitas canções já marcaram paixões, viagens, desilusões. Antes de começar a ouvir o Café Brasil, eu até me achava eclético e conhecedor de alguma coisa da música popular brasileira. Mas é cada pérola que eu escuto aqui. Valeu por trazer um novo e ser assim um garimpeiro de canções. Os estilos musicais têm a sua utilidade, como foi dito no experimento, mas é bom lembrar das letras também. Acredito muito na capacidade que um repente tem de tocar um coração, ou no poder de Jackson do Pandeiro de lapidar a moral de um homem. Mas aí, caímos de novo no velho tema da educação. Lembro das aulas de música no colégio, que eram apenas tentativas frustradas de ensinar flauta doce e noções bem básicas de história da arte e folclore, que não despertavam interesse em ninguém. Já mais tarde, eu ingressei na faculdade de música e não terminei, pois percebi como é desvalorizada essa profissão no Brasil. Porém, eu tive uma aula que nunca me esqueci. Se chamava Apreciação Musical. Nessa aula, em particular, ouvimos Beatles e aprendemos o porquê daqueles compassos, repetições, por que esta harmonia e melodia, por que essa letra, enfim, aprendemos a ouvir. E acho que falta isso na nossa educação básica, aprender a ouvir. Perceberíamos que não há conteúdo nas bandinhas Pocotó e entenderíamos que podemos ser melhores sabendo escolher o que deixamos entrar em nossas vidas. No mais, parabéns pelo programa. Estou curtindo muito o seu livro e quero dizer que também tenho o meu Everest, que se chama Canadá. Em breve, escreverei a respeito. Um abraço. Ei, Thiago, você disse tudo quando falou em aprender a ouvir. Não existe outra forma de refinar o gosto musical, a não ser aprendendo a ouvir. Isso vale para qualquer tipo de música. Muito bem, o Thiago ganhou um livro e agora que eu reparei que ele falou que ele já tem um livro, bom, se for o mesmo eu troco o título, tá bom? Ele ganhou o livro por comentar um programa. Tá vendo só como é fácil, hein? Por falar em fácil, eu quero lembrar da campanha da Nakata, que através de sua página no Facebook dá a você a oportunidade de concorrer a um iPad por mês. É muito fácil. Acesse o www.facebook.com/componentesnakata, ou Nakata sempre com K, e procure o post da promoção. Siga as instruções e corra o risco de ganhar um iPad das mãos de um dos maiores fabricantes brasileiros de componentes de suspensão e direção. Arriscado é não usar Nakata. Exija a tecnologia original líder em componentes de suspensão. E agora também com bombas d'água e óleo Nakata. Tudo azul, tudo Nakata. Thank you. Certamente desde criança você escuta aquele velho chavão, gosto não se discute, não é? Pessoalmente, eu acho que essa frase foi criada para livrar as pessoas das incômodas discussões que envolvem o subjetivo. Gosto não se discute e acabou. Ele gosta de jaca e eu odeio. Eu gosto de quiabo, ela odeia. Eles gostam de pagode, eu odeio. Eu gosto de música clássica, eles odeiam. Eu amo o Corinthians, eles preferem o Palmeiras. Gosto é subjetivo e, portanto, não se discute. Mas vamos ver o que o Lobão, que é um crítico afiadíssimo, tem a dizer sobre gosto. O gosto se discute, sim. O gosto é um acúmulo de reflexões, de capacidade de criticar, de senso crítico. Tudo isso acura ou atrofia o seu gosto. Então, o gosto se discute, sim, e a nossa sociedade é uma sociedade do mau gosto. Pessoas com grana cometem aberrações de arquitetura, comportamento e tudo mais. Pois é. Bem, nada melhor que falar de gosto ao som de Gosto Que Me Enrosco, o de Senhor, que lançou essa música no Carnaval de 1929. Aqui você ouve a versão com Altamiro Carrilho e sua banda. Aliás, vamos lembrar da letra, hein? Então, pela primeira vez no Café Brasil, você terá Dudu Nobre. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus os livre das mulheres de hoje em dia. Despreza um homem só por causa da orgia. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem com toda a fortaleza desce da nobreza e faz o que ela quer. Então, você tá preparado aí? E agora eu vou começar a passar um pouco de filosofia. Não é todo mundo que aguenta, hein? Mas vamos em frente, olha só. Encontrei um delicioso texto de Jonas Lopes, publicado na revista Dicta e Contradicta, sob o título de Gosto Não Se Discute. No texto, Jonas fala de Clement Greenberg, um influente crítico de arte norte-americano, que escreveu vários livros tratando da questão do gosto. Para Greenberg, o gosto ganhou uma abordagem mundana e fútil, sendo mais relacionado às boas maneiras de uma pessoa do que às avaliações estéticas em si. E o que seria o gosto, então? Ele nasceria de uma experiência de intuição estética. Gostar, não gostar, comover-se, irritar-se, etc. Entramos em contato com uma pintura, uma melodia, um poema, e isso tudo nos toca de uma determinada forma, influenciada naturalmente por nossas experiências anteriores, por nossa biografia, por aquilo que conhecemos, apreciamos e ignoramos. Greenberg escreve: o juízo estético de cada um, por ser uma intuição e nada mais, é acolhido e não oferecido. Não se escolhe gostar ou deixar de gostar de determinada obra de arte mais do que se escolhe ver o sol como luminoso ou a noite como escura. Viu só? Começa então que gosto é uma intuição. Isso me lembra daquelas reportagens que de quando em quando o Globo Esporte mostra com jogadores de futebol brasileiros na Europa. É batata. Mostra o sujeito bem sucedido, em seu carrão, com roupas caras e joias. E aí vai na casa do jogador, sempre uma mansão, onde invariavelmente está instalado um home theater, com equipamentos de última geração. E aí o jogador bota pra tocar um DVD do Belo. Mel, tua boca tem o mel, e melhor sabor não há. Que loucura te beijar. Céu, tua boca tem o céu, infinito no prazer. Toda vez que amo você, meu amor, as palavras que me dizem. eu preciso sempre ouvir pra poder viver feliz. O teu sorriso tem a luz da sedução, faz maior essa paixão no encontro com você. Muito bem, belo no Café Brasil, com Tua Boca, de Ronaldo Monteiro de Souza e Sérgio Saraceni. Você gosta? Voltando a Greenberg. A partir do juízo, alcançamos o prazer ou o desprazer, o gosto. E o prazer da experiência estética é o prazer da consciência, o prazer que ela traz consigo. Na medida em que a experiência estética gera satisfação, a consciência revela o seu próprio sentido. O juízo, portanto, só pode ser alterado ou confirmado a partir do contato direto com a obra. Certa pintura, certa passagem de um verso, certa peça musical podem fazer com que alguém não se sinta à altura dessa exaltação de conhecimento que o invade. Aquelas são as obras supremas. Sacou, hein? Sabe aquelas lágrimas que eu derramei diante de uma interpretação do Calbi Peixoto? Ou o tempo que eu permaneci hipnotizado diante da estatueta do Escriba no Museu do Louvre? Ou o frio no estômago que tomou conta de mim quando entrei na Catedral de Notre Dame pela primeira vez? Ou o êxtase que senti quando subi pela primeira vez no Corcovado e vi o Rio de Janeiro em todo o seu esplendor? É, cara, aquelas belezas eram demais pra mim. Mas, ao meu lado, havia gente me olhando com estranheza, sem entender a razão de tanta emoção. The vast infinity of sky passes overhead and makes me wonder if there is a magic star somewhere far that somehow led me here to you. Quiet nights of quiet stars, quiet chords, my time. Floating on the silence that surrounds us. Thoughts in quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window looking on the mountains and the sea. How lovely, this is where I wanna be. Here with you, so close to me, until the final flicker of life's ember. I was lost and lonely, believing life was only a bitter tragic joke, have found with you the meaning of existence. Que tal, hein? Quiet Nights com Bill Eckstein. Que elegância, né? Se você não sabe, essa é uma versão de Corcovado, de Tom Jobim. É, quem gostou do Belo talvez não goste disso, mas, de novo, é uma questão de gosto. Voltando ao texto de Jonas Lopes. Chegamos nesse ponto ao dilema central de qualquer discussão sobre o gosto. Como fazer uma diferenciação eficiente do que seria bom gosto e mau gosto, hein? Num dos mais deliciosos tratados sobre o tema, intitulado simplesmente O Gosto, e escrito para a Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, o político, filósofo e escritor francês Charles-Louis de Secondat, ou simplesmente Charles de Montesquieu, ou Barão de Montesquieu, coloca de um lado o gosto natural, que nos atinge e surpreende sem que raciocinemos sobre ele. Apenas absorvamos. E de outro lado, o gosto adquirido, que ao ser cultivado e desenvolvido em certa direção, pode alterar o gosto natural, pois nos torna pessoas mais judiciosas, com padrões distintos de valor, sejam eles maiores ou menores. E Montesquieu diz: pessoas delicadas são aquelas que a cada ideia ou gosto acrescentam várias outras ideias ou gostos acessórios. Enquanto a alma de uma pessoa grosseira não acrescenta nem tira nada daquilo que a natureza oferece. Sacou? Pessoa delicada é aquela que aprende a gostar ao experimentar cada ideia. Aquela que amplia o seu repertório. Já o Pocotó não aprende. Ele só diz: eu não comi, não gostei. E Montesquieu completa: aqueles que apreciam com gosto as obras do espírito têm uma infinidade de sensações que os demais não conhecem. Isso me lembra de uma experiência que eu vivi no Museu do Louvre, em Paris. Por acaso, cruzei com um casal brasileiro e notei que a mulher estava empolgada, emocionada, alucinada com as coisas que via. E o marido estava emburrado, enfastiado, querendo ir embora. Diante de uma pintura fabulosa do holandês Vermeer, reparei que a moça tinha os olhos cheios d'água. E o marido chegou perto dela e disse: eu não entendo, o que você vê num quadro como esse? E ela respondeu: não dá para ver do lado de fora o que não existe dentro de você. Lavou a minha alma. Clemente Greenberg afirma que o gosto cultivado não é algo ao alcance das pessoas comuns. E vai além ao explorar o que chama de objetivação do gosto. Ora, é claro que um juízo estético nunca pode ser objetivo no sentido literal do termo. Se uma obra pudesse ser dissecada e classificada, explica Greenberg, se pudéssemos dizer que ela possui tantas propriedades da classe A, mas tantas da B e um punhado da Z, a arte seria uma fórmula matemática. E poderíamos dizer que Bach é melhor que Beatles, ou vice-versa, por ter chegado a um resultado X, e toda a discussão estaria encerrada. Seríamos capazes, inclusive, de assimilar as grandes criações da humanidade, sem de fato travarmos contato com elas. Mas isso não seria arte, seria matemática. Café Brasil. Encontrei um texto interessante no blog Mundo da Filosofia, relacionado à estética, que vai trazer conteúdo para nossa reflexão de hoje. Ao fundo você está ouvindo Bonitinho, de e com o Yamandu Costa e Dominguinhos. E tem gente que não gosta. A questão do gosto não pode ser encarada como uma preferência arbitrária e imperiosa da nossa subjetividade. Quando o gosto é assim entendido, nosso julgamento estético decide o que preferimos em função do que somos. E não há margem para melhoria, aprendizado, educação da sensibilidade e para crescimento, enfim. Isso porque esse tipo de subjetividade refere-se mais a si mesma do que ao mundo dentro do qual ela se forma. Se quisermos educar o nosso gosto frente a um objeto estético, a subjetividade precisa estar mais interessada em conhecer do que em preferir. Para isso, ela deve entregar-se às particularidades de cada objeto. Nesse sentido, ter gosto é ter capacidade de julgamento sem preconceitos. É deixar que cada uma das obras vá formando o nosso gosto, modificando-o. Se nós nos limitarmos àquelas obras, sejam elas música, cinema, programas de televisão, quadros, esculturas, edifícios, podcasts, que já conhecemos e sabemos que gostamos, jamais nosso gosto será ampliado. É a própria presença da obra de arte que forma o gosto, torna-nos disponíveis, faz-nos deixar de lado as particularidades da subjetividade para chegarmos ao universal. Michel Dufresne, filósofo francês contemporâneo, explica esse processo de forma muito feliz. Ele diz que, à medida que o sujeito exerce a aptidão de se abrir, desenvolve a aptidão de compreender, de penetrar no mundo aberto pela obra de arte. Gosto é, finalmente, comunicação com a obra para além de todo o saber e de toda a técnica. Assim, A educação do gosto se dá na presença tanto do objeto estético como do sujeito que o percebe. Ela se dá no momento em que, em vez de impor os meus padrões, eu entro no mundo da obra, jogo o seu jogo de acordo com as suas regras e vou deixando aparecer alguns de seus muitos sentidos. Isso não quer dizer que vá ser sempre fácil. Precisamos começar com obras que nos estejam mais próximas, no sentido de serem mais fáceis de aceitar, e dar um passo de cada vez. O importante é não parar no meio do caminho, pois o universo da arte é muito rico e muito enriquecedor. Através dele, descobrimos o que o mundo pode ser e também o que nós podemos ser e conhecer. E acredite, vale a pena. Concluindo, os conceitos de beleza, feiura e os problemas do gosto constituem o território do ramo da filosofia denominado estética. Tá aí uma boa dica para um próximo programa. E vamos então lembrar da campanha da Pellegrino, um dos maiores distribuidores de auto e motopeças do Brasil. Você tem a chance de concorrer todo mês a um iPad, um GPS e 3 tocadores de MP3 para colocar no seu carro. Basta acessar o www.facebook.com/Pellegrino Distribuidora e clicar no ícone da promoção. É fácil demais. Vai que você ganha, e como já aconteceu com 10 felizardos. É isso. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Café Brasil. Não, solidão, hoje não. Quero me retocar. Nesse salão de tristeza, onde a sol traz penteia mágoas. Deixo que as águas invadam meu rosto. Gosto de me ver chorar. Finjo que estão me vendo. Eu preciso me mostrar. Muito bem. Será que eu consegui mostrar que gosto, além de poder ser discutido, pode ser refinado? Mas para isso tem que querer. E acima de tudo, parar com essa bobagem de que gosto refinado é coisa de preconceituoso. Ah, o nome do livro de Clement Greenberg, se você quer mergulhar mais fundo no tema do gosto, é Estética Doméstica. Bom proveito. Bonita, pra que os olhos do meu bem. E assim então, ao som de A Mais Bonita, de Chico Buarque, na interpretação do trio argentino Melero, Aberastegui e Iovino, que o Café Brasil, que discutiu gosto, vai saindo de mansinho. Com o estudioso Lala Moreira na técnica, a experimentalista Cissa Camargo na produção e eu, que gosto, desgosto e gosto de novo, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Tiago Diesel, Altamiro Carrilho, Dudu Nobre, Billy Eckstein, o trio Melero, Aberastegui e Iovino, e a Mandu com Dominguinhos e... o Belo. Fala a verdade, tem pra todo gosto, não é? Este programa chega até você com o suporte de um lugar que tem tudo para ajudar a gente a refinar o gosto, o Auditório Ibirapuera. Lá você encontra a arte em sua mais pura expressão. E se tiver boa vontade e disposição para aprender, conseguirá experimentar sensações que quem não for lá não consegue. www.auditorioibirapuera.com.br. Acesse o site, escolha um evento e compareça. Depois me diz se gostou. E para terminar, uma frase de George Bernard Shaw: não faças aos outros o que gostarias que fizessem a ti. O gosto deles pode não ser o mesmo. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.